Solo na escuta do Mike e do Blast 3. Falando 2 no 1. Mike, Solo X-Ray, pra chegar. Solo, solicito o reboque da posição 8 do pátio principal para a posição remota 12 do pátio principal. Mike, Solo X-Ray, autorizado do portão 8 para remota, mantendo a escuta constante na terra. Ok, graças. Autorização da sua frequência? Negativo, no 211. 211, obrigado. Bom dia, 9961, prossiga. 3830 São Paulo, Guarulhos. 0 São Paulo, Guarulhos. Por gentileza, confirme somente o indicativo 9961. Isso, voo 9961, Guarulhos. Sai aqui aos 24 da próxima. Aos 24 da próxima, gente. Eu ainda não tenho o seu plano aqui na minha tela, possivelmente em mais 4 minutos. Assim que tiver, eu chamo para o 4961. Ok, obrigado, bom dia. Copia 9961. 9961, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 119.35, transponder 5006, gol 9961. Transponder 5056? 5006. 360, autorizado, rota do plano, decolando 7, curva direita, da EL, Motiva, 1935 e 5006, transponder. Negativo da EL, Motiva, saída da EL, transição Motiva com 9961. Da EL, Motiva. negativo da El Motiva. Saída da El, transição Motiva. Saída da El, transição Motiva. Correto, protegimento do 9961 no portão 4, chame pronto para o pushback de acionamento. O 4 vai reportar. Mike Zulu S2, informando o término de reboque na posição 12 da remota do pátio principal. Obrigado, Mike Zulu S2, obrigado, bom dia. Ok, bom dia. bom dia, um Papa Romeo Mike Alfa Charlie. Senhor Mike Alfa Charlie se encontra na remota 12, na remota 13, solicita autorização de reboque para a posição número 8 do pátio principal. Da 13 para número 8 do pátio principal. posição Papa Romeo Mike Alfa Sá. Informo o término de Roblox na posição 8. Muito obrigado, boa noite. Confiando, Thiago, obrigado, bom dia.